Conhecimento imperfeito. Onde ele está? Como saber se é perfeito ou imperfeito? O que ele faz? Por que ele existe? Quem repassa ele? Quem explica ele? Quem vive ele? Como descobrir se é falso ou não? Ah, não é falso, é imperfeito. É, imperfeito, é, tudo bem, tá bom, imperfeito. Imperfeito não quer dizer falso. É, para ter o conhecimento imperfeito, é preciso saber qual é o conhecimento perfeito. Conhecendo o conhecimento perfeito, dá para descobrir qual é o imperfeito. É tendo os dois. Se a pessoa tem o conhecimento, ela vai conseguir descobrir qual é o conhecimento imperfeito. Mas se a pessoa não tem o conhecimento, como ela vai saber se é imperfeito ou não? São muitos detalhes, são muitas dúvidas, muitas perguntas, né? E você? Você que está ouvindo a rádio, o que você acha? Você já viu o conhecimento perfeito? Você já viu o conhecimento imperfeito? É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. É com as opções para ler na tela ou baixar. O que mais, Bimala? Vamos ler o Shrima Bhagavatam. Vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. É, se eu não falar demais. Tem que falar isso. Então tá bom. É, parar de repetir o que você fala. Tá bom, Bimala, já parei. Então vamos lá ver o conhecimento imperfeito com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sattam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar os mantras. Os mantras, o mantra, né? O mantra 2 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, como ele é. Evam parampara praptam imam rajarishayo, desculpem, imam rajarishayo vidu sakaleneha mahata Yogonashta Parantapa. De novo, tá bom, Bima, vamos de novo. evam parampara praptam, evam rajarishayo vidu, sakaleneha mahata, yogonashta parantapa. Tradução, palavra por palavra. Evam, assim, parampara, sucessão discipular, praptam, recebida, imam, esta ciência, Rajarishaya, os reis santos, vidu, compreenderam, saha, este conhecimento, kalena, com o passar do tempo, iha, neste mundo, mahata, pela grande, yoga, a ciência do relacionamento da pessoa com o Supremo, nashta, perdida, parantapa, ó Arjun, subjugador dos inimigos. Tradução completa. Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na desta maneira. Mas, com o passar do tempo, a sucessão se rompeu. E por isso a ciência como ela é, parece estar perdida. Prabhupada explica que está afirmado claramente que o Gita estava destinado especialmente para os reis santos, porque eles deviam executar o propósito do Gita ao governar os cidadãos. Então, o Bhagavad Gita, né, é para os governantes, mas governantes de verdade. Os governantes de verdade são representantes de Deus e não do povo. Já começa por aí, né? Então o correto é ser representante de Deus e não do povo. Porque se for representante do povo, o povo é malandro, safado, ladrão, né? Não, nem todos, né, Bhima? Quando se fala assim, quando se fala materialmente as regras, se fala da maioria, não de todos. Então, um ladrão elege outro ladrão. Ninguém melhor que uma pessoa como nós para dirigir nós, para dirigir o nosso povo. Então, se eu sou ladrão, eu tenho que eleger um ladrão. Se eu sou safado, eu tenho que eleger um safado. Então, é assim que funciona, né? Um malandro. Essa é a visão das escrituras védicas, tá? Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É como o Prabhupada já explicou, né? Os tolos voltam em tolos e aí vira um paraíso de tolos. Certamente tem essa postagem aí, não é para ler agora? Tá bom, Bimala, não vou ler agora. Já, a gente já postou várias vezes. Mas tá fácil, que deixa eu ler. Vou aproveitar e vou ler, né? Aproveitar que já a política já nunca para, né? Mas agora tá. A política tá. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Tem dois aqui, Bima. É, vou ler curtinho esse aqui. Agora há homens de terceira e quarta classe vestidos de presidente e rei, mas a ocupação deles é roubar o dinheiro dos cidadãos. Assim são os reis desta era de Kali Yuga. Vestem-se como reis, mas são de classe baixa. É isso que eles são, classe baixa. Não é aqui. Ah, acho que é esse aqui, ó. Se você é corrupto, portanto, o governo será corrupto. Se você se corrigir, o governo será corrigido automaticamente. Se você é malandro, o governo será de malandros. O governo é eleito. Então, se você não é malandro, você não vai eleger outro malandro para cuidar do governo. Mas se você é um tolo, você vai escolher outro tolo. Então, como você pode esperar um bom governo? Então, como você pode esperar um bom governo? Você não sabe quem escolher. Tá vendo? E aí vira um paraíso de tolos. Ah, tem mais uma aqui. A política perfeita por Srila Bhaktisiddhanta. Todos os governos são temporários. A realidade eterna é a consciência de Krishna. E o verdadeiro eu é a alma transcendental. Nenhum regime político fabricado pelo homem pode ajudar a humanidade. O verdadeiro trabalho de bem-estar público deve ultrapassar as barreiras das atividades temporárias e preparar o seu relacionamento eterno com o Supremo. Assinado Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mestre espiritual de Prabhupada. Desculpem. Então, os governantes devem ser representantes de Deus. Certamente o Bhagavad Gita nunca se destinou às pessoas demoníacas, as quais, para o benefício de ninguém, dissipariam o seu valor e inventariam todos os tipos de interpretações de acordo com caprichos pessoais. São as edições do Bhagavad Gita que mais tem por aí, né? Especulado, inventado, de acordo com os caprichos pessoais de quem escreveu ou traduziu. Logo que o propósito original se dissipou devido aos motivos dos comentadores inescrupulosos, surgiu a necessidade de se restabelecer a sucessão discipular. Há 5.000 anos atrás, o próprio Senhor Krishna descobriu que a sucessão discipular se rompera, e por isso ele declarou que o propósito do Gita parecia estar perdido, ou seja, pessoas desautorizadas falando e espalhando o conhecimento do Bhagavad Gita, que é completo e perfeito. Do mesmo modo, também no momento atual existem tantas edições do Gita, mas quase nenhuma delas está de acordo com a sucessão discipular autorizada. Existem inumeráveis interpretações apresentadas por diferentes acadêmicos mundanos, mas quase todos eles, embora façam um bom negócio com as palavras de Sri Krishna, ganham dinheiro nas costas de Krishna. Os demônios são assim, eles querem explorar Deus e o mundo de Deus. Então, embora façam um bom negócio com as palavras de Sri Krishna, não aceitam a suprema personalidade de Deus, Krishna. E esse espírito é demoníaco, pois os demônios não acreditam em Deus e simplesmente gozam a propriedade do Supremo. Uma vez que há uma grande necessidade de uma edição do Gita, como ele é recebido pelo sistema de sucessão discipular, aqui se faz uma tentativa de satisfazer esta grande necessidade. O Bhagavad Gita, aceito como ele é uma grande dádiva para a humanidade. Mas, se é aceito como um tratado de especulações filosóficas, é simplesmente um desperdício de tempo. É inútil, né? O conhecimento... Eu não lembro, Bimo, tem uma do programa. Você também quer demais, minha cabecinha de pano, Bimo. O tema do programa é conhecimento imperfeito, tá? Conhecimento imperfeito. É esse conhecimento aí, ó, especulado. E como o Prabhupada explica aqui, esse conhecimento imperfeito é simplesmente um desperdício de tempo. É inútil, não presta para nada. É só para os espertalhões ganhar dinheiro, né? Faz cursos do Bhagavad Gita, usa o Bhagavad Gita como palestras motivacionais, tudo menos Krishna. Menos Krishna. Então, Prabhupada deu a fórmula. Você vê, a pessoa fala muita coisa, mas não fala sobre Krishna, não fala de Krishna, não fala que Krishna é o proprietário de tudo e de todos, que Krishna é o amigo de todos, que Krishna é o controlador de tudo e de todos. Nós não vamos falar. Menos Krishna. Quanto menos Krishna, melhor. Quanto menos Krishna, mais a gente ganha dinheiro, mais a gente engana. É quanto mais você engana, mais seguidores você arruma, né? Então é assim. O conhecimento imperfeito é inútil, não presta para nada, só para os espertalhões ganhar dinheiro. E quem recebe esse conhecimento não melhora nada a vida dele, não purifica, não, não diminui as ansiedades, estresse, depressão, não acontece nada, né? E se acontece alguma coisinha ali naquele momento, depois, ó, vale para nada. Aí esse conhecimento é deixado de lado, e aí a pessoa se ilude com outra coisa, outro conhecimento, e por aí vai. Mas se o Bhagavad Gita como ele é aceito como ele é, aí sim é uma grande dádiva para a humanidade. E quem aceita o conhecimento como ele é, completo e perfeito, é transmitido por uma pessoa treinada que esteja na sucessão discipular, essa pessoa vai viver em paz, feliz, satisfeita, vai ter ausência de ansiedades, medos, estresse, depressão e lamentação. Uma lista que não acaba mais de benefícios para quem tem o Bhagavad Gita como ele é, para quem aprende o Bhagavad Gita como ele é, para quem pratica o Bhagavad Gita como ele é. A pessoa vive em paz, feliz e satisfeita aqui e agora. Mas se é qualquer outro Bhagavad Gita, vai continuar na mesma, ou vai piorar a situação, né? Porque vai ter mais uma desilusão, mais uma frustração, mais uma decepção. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita, como ele é, igual nós estávamos lendo há pouco tempo, né? A história de Gandhi, né? O Gandhi queria unir o povo, não conseguiu. O povo ficou cada vez mais desunido, até que rachou a Índia, entre Índia e Paquistão, né? Gandhi queria paz, não teve paz. Gandhi pregou a não violência e a violência matou ele. Gandhi nem acreditava que Krishna... Não acredito que Krishna existiu, não acredito. Então, como não tem como dar certo, né? Gandhi não viveu o Bhagavad Gita como ele é. E aí se deu mal e teve uma morte em glória. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, que nós vamos ler na sequência. Já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satan Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Então vamos lá, paramos nesse verso. Meu querido rei, por favor, procure aquele veado ocupado em comer grama num belo jardim florido junto com sua corça. Esse veado está muito apegado à sua ocupação e está desfrutando do doce zumbido das abelhas em seu jardim. Procura entender a posição dele. Mal sabe ele que diante dele há um tigre, acostumado a viver às custas da carne alheia. No encalço do veado há também um caçador, ameaçando trespassá-lo com afiadas flechas. Assim, a morte do veado está iminente. Eis aqui uma alegoria na qual o rei é aconselhado a procurar um veado que está sempre em posição perigosa. Embora ameaçado de todos os lados, o veado só faz comer grama num belo jardim florido, inconsciente do perigo que o cerca. Todas as entidades vivas, especialmente os seres humanos, julgam-se muito felizes no meio dos familiares, como se vivessem num jardim florido, ouvindo o doce zumbir de abelhas. Todos centralizam suas vidas em torno de suas esposas, que constituem a beleza da vida familiar. O zumbir das abelhas pode ser comparado à conversa das crianças. O ser humano, assim como o veado, desfruta de sua família sem saber que diante dele está o fator tempo, representado pelo tigre. As atividades frutivas de uma entidade viva simplesmente criam outra posição perigosa e a obrigam a aceitar diferentes espécies de corpos. Não é raro um veado correr atrás de uma miragem no deserto. O veado também gosta muito de sexo. Em conclusão, alguém que viva como um veado acabará sendo morto. Nós somos os veadinhos, né? Só pensando em desfrutar, só vivendo na boa, curtindo. E aí, o que acontece? A morte vem e acaba com tudo, ou então vem um caçador, né? Vem um caçador e estraga tudo. Não dá para ser feliz nesse mundo, né? Esse mundo aqui é cheio de misérias, é como o Prabhupada já explicou, é um perigo a cada passo, é uma confusão a cada passo, não é um lugar para cavalheiros, nem damas, né? Se não é lugar para cavalheiros, nem para as damas. Em conclusão, alguém que viva como um veado acabará sendo morto. Os textos védicos, portanto, aconselham que devemos entender nossa posição constitucional e adotar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, antes que a morte venha. Quando a gente tem que fazer isso? Agora, já. Você sabe quando vai morrer? Já. Muita gente fala, não, quando eu ficar mais velho, depois que eu estudar, depois disso, depois daquilo, eu vou me dedicar a Deus. Não, meu amigo, tem que ser agora, aqui e agora. Você sabe quando vai morrer? Não sabe, então. Na barriga da mãe não sabe se vai nascer, o nenenzinho está na barriga da mãe, não sabe se vai nascer ou não. Então, a coisa mais certa da vida é a morte. E quando ela vem? A qualquer momento, né? Nascer não sabe se nasce, mas morrer é certeza. Segundo o Bhagavatam 11.9.29, calma, estou ladeando a página. Prabhupada cita o verso. Depois de muitos nascimentos, obtivemos esta forma humana. Portanto, antes que a morte venha, devemos nos ocupar no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Esta é a realização da vida humana. Calma, Bimala, não é fácil, não. Estou ladeando a página aqui, tem uns versos compridos. Vishnu, esse verso é gigante. Meu querido rei, a mulher, que é muito atrativa no início, mas muito perturbadora no final, é exatamente como a flor, que é atrativa no início e detestável no fim. não vou nem falar nada, Bima. Com a mulher, o ser vivo enreda-se em desejos luxuriosos, igual é aquela belezinha, né? O auge da beleza feminina é aos 16 anos, por volta dos 16 anos. Depois começa a deformar, estragar, nossa, que miséria. Mas ela encanta, né? Encanta, a vítima se aproxima, Leva para casa e depois, meu amigo, resumindo, vira sogra de alguém. Ô, minha véia. Ai, não é fácil, não. É armadilha, né? É, senão não pega o trouxa, né? É, senão também não pega a trouxa, né? Se o rapaz não for bonitão, um príncipe encantado, também não vai... A trouxa não vai cair, né? Não vai pegar. A trouxa não vai pegar. É verdade. Tá, já parei de falar, Bima. Tá, vou ler aqui de novo. É, meu querido rei, a mulher que é muito atrativa no início, mas muito perturbadora no final, fala igual uma metralhadora, é exatamente como a flor, que é atrativa no início e detestável no fim. Com a mulher, o ser vivo enreda-se em desejos luxuriosos e goza de sexo, assim como alguém que desfruta do aroma de uma flor. Assim, o ser vivo leva uma vida de gozo dos sentidos, desde sua língua até seus órgãos genitais, e dessa maneira considera-se muito feliz na vida familiar. É, geralmente as mulheres, antigamente, né, Bima, pegam o cara pela língua, né? Faz aqueles pratos saborosos, né? Nossa, como ela cozinha bem, que mulher prendada, e blá blá blá blá blá blá, que encanto de mulher. Então pega desde a língua até seus órgãos genitais e dessa maneira considera-se muito feliz na vida familiar. Unido com sua esposa, ele sempre permanece absorto nesses pensamentos. Sente muito prazer em ouvir as conversas de sua esposa e de seus filhos, as quais são como o doce zumbido de abelhas que colhem mel de flor em flor. Ele esquece que diante dele está o tempo, que reduz a duração de sua vida dia após dia, noite por noite. Ele não vê a diminuição gradual de sua vida, nem liga para o superintendente da morte, que está tentando matá-lo pelas costas. Procura compreender. Calma, estou ladeando a página. Procura compreender isto. Tu estás numa posição precária e está sendo ameaçado de todos os lados. Vida materialista significa esquecimento de nossa posição constitucional como servos eternos de Deus, Krishna. Olha. Vida materialista significa esquecimento de nossa posição constitucional como servos eternos de Deus, Krishna. E este esquecimento é especialmente acentuado nos devotos casados. O devoto casado, um jovem, aceita uma jovem esposa que é muito bela no início, mas com o transcorrer do tempo, após dar à luz a muitos filhos e tornar-se cada vez mais velha, ela exige muitas coisas do esposo para manter toda... Para aqui, tá bom? Para aqui nessa miséria. Isso me lembra, né? Prabhupada, na caminhada matinal com os devotos, perguntou: por que que os devotos casados estão sempre em ilusão? Por que que eles estão sempre em maia? Né? E aí ninguém soube responder, né? E Prabhupada perguntou de novo: por que? Por que que os devotos casados estão sempre iludidos? Estão sempre em maia? Mas assim, aí todo mundo ficou com medo de responder errado, né? E ninguém respondeu. Aí Prabhupada deu uma risada e falou: ah, porque essa é a posição natural deles. Tá bom, para aqui, Bimala, na vida materialista. Eu gostei, isso aqui é uma máxima, né? Vida materialista significa esquecimento de nossa posição constitucional como servos eternos de Deus, Krishna. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site. De graça no nosso site, na quarta linha. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, Livros Novos. Se não achar, fale com a gente. Tá aí, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica aí, já encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa. Essa coleção tem a opção de você comprar os livros todos juntos ou separados. Você já começa a sua coleção e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp ou Telegram. DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho, né? Da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. É verdade, Bimala. É, antes de ler o Gita, nós vários mantras. Não, tem que ser antes, né? Ah, tá. Ixi, onde nós paramos, hein? É aqui, né? É aqui. Ah, é a carta, é verdade. Paramos na carta aqui. Eu estava em dúvida que um dos dois lados aqui é a carta que Prabhupada mandou ao seu velho colega de faculdade, Rupen Mitra, em Calcutá, o convidando a juntar-se às atividades missionárias mundiais. Minha missão deseja treinar 40 candidatos e eu tenho pedido a ajuda do governo para este útil objetivo educacional. Eu quero que você seja um dos treinadores com esse objetivo e que peça a carta dada a juntar-se a nós com este espírito. Você ficará sabendo pelos documentos enviados a você como vivemos e o que fazemos, e assim poderá se decidir sobre a possibilidade de se juntar a nós. A primeira coisa é que nós queremos treinar alguns homens que se retirem para a vida de vanaprasta, a vida de retirante, e alguns jovens na condição de estudantes celibatários. Não sinto inclinação pela vida de renúncia, que é um empreendimento um tanto difícil para as pessoas caídas desta era. Os chamados renunciados em vestes vermelhas têm arruinado o bom nome de tal ordem da vida. Abai também pediu a Rupen: por favor, informe-se para mim sobre o orçamento deste anúncio nos jornais em inglês e vernáculos de Calcutá. Tá vendo, Bima? Eu poderia colocar anúncio no jornal. Educacional. Procuram-se candidatos de qualquer nacionalidade para se qualificarem como verdadeiros sacerdotes brâmanas para pregar os ensinamentos do Bhagavad Gita para todos os propósitos práticos em todo o mundo. Candidatos merecedores receberão alimentação e alojamento gratuitos. Informações com a C. Bhaktivedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos Bharati Bhavan, P.O. Jansi, U.P. Abai queria um documento judicial declarando que o Bharati Bhavan pertencia à Liga de Devotos. Até o momento, ele tinha apenas uma promessa. Pensando em Jansi como sede permanente, ele queria estabelecer um compromisso escrito. Quando ele se aproximou da Direva Shankar Bayal pedindo uma escritura da doação, o Sr. Bayal deu a Abai um formulário, solicitando-lhe o pagamento de 500 rúpias para registrar os prédios. Mais uma vez que Abai tinha acabado de sofrer uma perda de 7 mil rúpias em Allahabad e recentemente gastara 3 mil rúpias em sua pregação, sendo que a maior parte desta quantia ele usara para o festival de abertura da liga, ele se via incapaz de levantar até mesmo 500 rúpias. Acharya Prabhakara, a despeito de sua posição acadêmica, tinha pouquíssimo dinheiro e estava sendo subsidiado por seus pais com 3 rúpias por dia. A maioria da congregação de Abai, especialmente os estudantes, estava em posição semelhante. A solicitação do Sr. Baial de 500 rúpias não parecia urgente, nem tampouco ele disse o que aconteceria se Abai não pudesse pagar. Mas logo em seguida ele fez outra solicitação. O Sr. Abai Charand devia comprar o Bharati Bhavan por 5 mil rúpias. Que doação, hein? Aquilo era desconcertante. A generosa dádiva transformara-se em oferta de compra e venda. As pessoas, mais um indiano safado, né? As pessoas na cidade já se referiam à propriedade como o templo de Abai Bhaktivedanta e a Liga de Devotos. A Liga de Devotos fora impressa em letras garrafais por toda a extensão do muro do complexo. Ao ser pressionado por amigos de Abai, o Sr. Baial garantiu-lhes que Abai podia continuar vivendo ali. Mas, no final de contas, ele teria de comprar os prédios. O Sr. Baial disse que daria à Liga de Devotos preferência e bom preço. Abai preocupava-se, não sabendo que o que o senhorio faria a seguir. Se a Liga pudesse comprar a propriedade, isso seria melhor. Mas ele não fora capaz de levantar nem sequer 500 rúpias. Levantar 5 mil rúpias parecia mais impossível. Abai não encontrou apoio financeiro forte em sua congregação. Sua liga não incluía nem sequer um só trabalhador de tempo integral. Aqui chegamos nos retratos, né? Aqui tem os retratos da deidade Radha Govinda, que têm sido adoradas no templo dos Muliks em Calcutá por muitas gerações. De 1916 a 1920, Abai frequentou a faculdade Scott Churchill. As fotos, né? Tem muitas fotos aqui. O mestre de Prabhupada, de Abai. Fotos da Liga dos Devotos, os prédios usados na Liga de Devotos em 1953, quatro de Prabhupada, a gráfica que imprimiu o primeiro volume do Srimad Bhagavatam em 62, muitas fotos, né? Ele conhecia uma maneira de levantar o dinheiro, seus negócios farmacêuticos. Ainda tinha um pequeno negócio dirigido por seu filho em Calcutá. Abai tinha anteriormente ganho 3 mil rúpias por mês. Ele considerou a possibilidade de se aproximar de irmãos espirituais pedindo ajuda, mas as perspectivas de ele próprio ganhar dinheiro pareciam mais prováveis. Durante 30 anos ele havia ganho dinheiro através de seus negócios farmacêuticos e poderia fazê-lo novamente para a mais digna causa. Quando chegou em Calcutá na primavera de 1954, ele estava sem dinheiro. Escolheu viver com seus irmãos espirituais na Gaudiya Sangha em Chitla, a mesma vizinhança em que vivia a sua família. Como ele não tinha dinheiro algum, o líder do templo custeou suas despesas. Abai dava palestras diárias sobre o Srimad Bhagavatam, que os estudantes celibatários da Gaudiya Sangha apreciavam muitíssimo. Krishna Kumara, um estudante celibatário, comenta: mesmo depois que ele partiu, sua voz doce e melodiosa suave em meus ouvidos. Ele costumava frequentemente expressar um desejo de ir ao exterior e pregar. Um de seus filhos estava dirigindo um pequeno negócio, Vimal Tony Laboratory, e assim mantinha a família. Abai sabia que sua esposa não estaria interessada em seu trabalho em Jhansi. Seu filho tinha estado lá, mas não ficara impressionada com o que vira. A família veria sua pregação em Jhansi como uma ameaça à sua vida doméstica. Abai, contudo, sustentava-se através de sua visão, que agora começava a tomar forma prática, de um mundo reformado pela consciência de Deus, a consciência de Krishna. No mundo, né? Prabhupada não pensava no seu povinho, na sua terrinha, no seu paizinho. Ele inclusive pensava em abrir uma filial da Liga de Devotos em Calcutá. Mas inevitavelmente ele foi novamente impelido para as responsabilidades familiares. Alguns de seus filhos ainda não estavam casados. Aluguel e contas precisavam ser pagos. Mesmo que ele resolvesse desenvolver o Vilmaltone Laboratório, a família exigiria tudo o que ele ganhasse, e mesmo que ele viesse a ceder às exigências deles, viver em casa e abandonar a pregação, a maior dificuldade ainda permaneceria. Eles não levavam o serviço prático e amoroso a Deus a sério. Tampouco ele poderia mudá-los. De que adiantava conduzir um negócio se eles não queriam ser devotos? Ele visitou a família e a mesma e velha cena ocorreu. Amigos locais vieram visitá-lo e Abai começou a pregar, dando aulas do Bhagavad Gita, exatamente como ele vinha fazendo em Jhansi. Enquanto isso, sua esposa e o resto da família tomavam um chá em um cômodo separado. A droga do chá, né? A droga do chá inglês. Srila Prabhupada comenta: eu queria, na medida do possível, fazê-la trabalhar comigo na difusão da consciência de Krishna, conseguir a ajuda dela, mas ela era muito determinada. Não queria me ajudar a difundir a consciência de Krishna. Então, finalmente, após muitos anos, eu pude entender. Ela não me daria nenhum apoio. Ela era muito apegada a beber chá. Eu sempre lhe dizia para não beber chá, porque eu queria ter uma família boa de devotos de Deus. Então, embora eu repetidamente lhe dissesse a mesma coisa, dessa vez, finalmente, eu lhe disse: você tem que escolher entre mim e o chá. Ou o chá vai embora, ou eu vou. Dessa maneira, eu estava até criticando a minha própria família. Mas como eles pensavam que eu era o esposo ou o pai, não podiam levar minha instrução muito a sério. Aí ela replicou: deixar de beber chá ou deixar meu esposo? Bem, então terei de abandonar o meu esposo. Evidentemente, ela pensou que eu estava brincando. Um dia, Radharani cometeu um grande erro. Havia um sistema de trocas em que um freguês colocava na balança um objeto que um lojista considerasse valioso e o lojista então o pesava, trocando-o por mercadorias de peso equivalente. Assim, enquanto Abai estava ausente, sua esposa levou seu adorável Bhagavatam ao mercado e trocou por biscoitos para o chá. Quando Abai chegou em casa e procurou o livro, ela lhe contou o que havia acontecido. Ela não considerara o assunto algo muito sério. E ela estava sem biscoitos para o chá, mas Abai ficou chocado. Imagine, né? Mais de 1000 páginas elaboradas, estudadas, pesquisadas, trocadas por biscoitos para o chá. A princípio ele sentiu-se deprimido, mas depois uma onda de resolução absoluta passou por sua cabeça. Sua vida familiar estava acabada. Quando ele lhes disse que estava indo embora, eles não entenderam o que ele queria dizer com aquilo. Havia 30 anos que ele os estava deixando, sempre ia e vinha. Quando ele saía pela porta afora, eles pensavam: lá vai Abai novamente, está indo embora. Era a rotina habitual, todos podiam perceber, mesmo os vizinhos. O senhor Di está indo embora novamente. Ele tinha estado em casa e agora partia outra vez. Ele voltaria novamente, mas Abai sabia que jamais regressaria. Srila era vendedor, né, Bimala? Rodava a Índia inteira vendendo produtos farmacêuticos. Srila Prabhupada comenta: antes de deixar minha família, eu quis casar todos os meus filhos e filhas, mas alguns deles discordaram. Mas então, esgotou. Não me importava se estavam casados ou não, que eles cuidassem de seus próprios negócios. Suponha que eu morresse de repente, quem tomaria conta de minha filha? Nesse momento dizemos, Deus tomará conta dela. Então, por que não agora? Deus tomará conta dela. Meu mestre espiritual costumava dizer que a renúncia à vida familiar era um suicídio civil. Se você comete suicídio, isto é crime, mas isto, renunciar à família, é cometer suicídio voluntariamente. Agora estou morto. Façam o que bem entenderem. Krishna diz, Sarva Dharman Parityaja, abandone toda a religião. Então, família é Griha Dharma, a religião da família. Muita gente fala, né? Minha religião é minha família, né? Mas Krishna diz, para abandonarmos isto, porém o apego existe, e se nós dizemos que o sentimento de apego tem que ser abandonado gradualmente, então não podemos fazê-lo porque existe o apego. Mas se Deus vai cuidar deles, se eu morrer de repente, então por que não agora? Suas emoções transcendentais eram tão turbulentas que ele não estava pensando em ir em Jhansi. Ele queria tomar um trem para Três Pontinhos, qualquer parte. Aí ele se lembrou de uns antigos amigos e irmãos espirituais que viviam em um templo em Jargram, apenas uma curta viagem de trem em direção ao sul de Calcutá. Ele tomou 10 rúpias emprestadas de um amigo e comprou uma passagem para Jargram. Vou ler mais um pedacinho aqui. Era um pequeno templo. Quando Abai chegou, foi bem-vindo por Paramahansa Maharaja, Damodara Maharaja e outros. Paramahansa Maharaja estivera presente quando do primeiro encontro de Abai com Bhaktisiddhanta Saraswati e se lembrava de Abai com sua aparência de então, vestido de roupa branca, parecendo um anarquista gandhiano. Abai lhe explicou, não consegui satisfazer as necessidades de minha família. Agora vou pregar a mensagem do Senhor Chaitanya. Abai contou-lhe como seus negócios haviam fracassado e como ele havia voluntariamente deixado a família e estava agora despojado. Paramahansa Maharaja falou, quando Abai chegou, ele parecia que... Parabéns, poxa vida, agora que vai começar a vida transcendental. Na verdade, a vida de Prabhupada sempre foi transcendental, mas agora, né? Agora vai começar a vida transcendental 100% dedicada a Deus. Sempre foi, né? Mas agora, na prática, vai parecer mais ainda, né, Bimala? Tá bom, vamos parar aqui onde Paramahansa Maharaja vai comentar. Gente boa, você que está ouvindo a rádio, o néctar nem começou ainda. É, você vai ver, olha, que, nossa, aqui é só néctar, é um oceano de néctar, né? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça em inglês no nosso site. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você já encontra a opção para ler na tela. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí na quarta linha também, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado. Calma, Bimala, estou descendo aqui, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda o seu, encomenda a sua, né? Chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, são 6 volumes, né? E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever.